Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar entrando na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, através das ondas da rádio Mãe de Deus, pelo site na internet ou pelo aplicativo do celular. Eu tenho falado sobre a experiência da masculinidade, da vivência de homens de Deus através das Escrituras Sagradas. Falamos de Adão, de Enoque, de Noé e de Abraão. Hoje eu quero lhe falar sobre o servo de Abraão, Eliézer. É uma figura que pode nos passar desapercebida na Escritura Sagrada. Mas a sua vida, através do seu serviço, pode nos ensinar algumas lições muitíssimo preciosas. Eliézer era o servo mais antigo da casa de Abraão. A ele cabia muitas responsabilidades, talvez das mais importantes. E Abraão, como seu senhor, lhe confiou uma tarefa das mais importantes para a história do povo de Deus e para nós, igreja. Abraão confiou a Eliézer a vida matrimonial do seu filho. Abraão chama Eliézer e diz: "Olha, vai até a minha parentela." Isso está lá em Gênesis 24. "E vê se tem uma esposa entre os meus parentes. E traz ela para o meu filho. Veja, se você não encontrar ninguém, não traga nenhuma mulher que não seja do meu povo para o meu filho." Eliézer vai até o povoado, mas como ele identificaria a esposa ideal para o seu senhor Isaque? Vejam, antigamente era a tarefa dos pais escolherem os cônjuges para os seus filhos. Hoje, devido a uma concepção que, na minha opinião, é muito mundana, essa tarefa é jogada no, nos ombros dos filhos e eles vivem através de tentativa e erro, quebrando a cara e construindo relacionamentos terríveis, quando homens mais experientes deveriam ajudá-los nessa escolha. Abraão foi sábio porque ele não podia se movimentar e confiou a um servo, que é uma figura do Espírito Santo. Isso é importante para nós que somos carismáticos. É uma figura do Espírito Santo, Eliézer, como servo, que vai até a terra, a parentela de Abraão, e escolhe uma noiva para o seu senhor Isaque. E ali acontece algo muito importante, um teste. "Senhor, se a mulher que der de beber aos meus camelos, esta é a mulher certa." Critérios objetivos, mas a ação de Deus para abençoar estes critérios, para que se escolha uma esposa para o seu senhor Isaque. E é o que acontece: aparece Rebeca, valorosa, que não tem medo do trabalho, gentil, que serve os camelos de Eliézer. E Eliézer a encontra e coloca um bracelete no seu braço, dizendo: "És tu a escolhida." E Rebeca vem e toma a tenda de Sara, se tornando a senhora da casa. Isaque se consola junto a ela, como um marido que se consola junto à esposa. Recebe seu conforto, porque esta é a vontade de Deus. A pergunta que eu faço para você que está ouvindo este podcast é: você tem sido um bom servo? Você tem seguido os caminhos do Senhor e tem convivido com Deus a ponto de dizer: Senhor, eis aqui os meus projetos, eu peço, abençoa-me. Faz a tua vontade nisto que eu estou te trazendo. Para você que é pai, você tem feito a vontade de Deus no cuidado que você deve ter em levar os seus filhos a escolherem bons cônjuges? Você tem rezado, para você que tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, você tem rezado pela sua futura nora, o seu futuro genro? Veja, isto é importantíssimo porque aí está o futuro da igreja, o futuro da sua família. E isto será algo pelo qual Deus irá lhe cobrar. Você que é filho, você que é filha, você tem sido temente aos seus pais a ponto de lhes deixar confiar? É uma decisão tão importante como essa? Ou você tem vivido namoros recreativos, aonde você tem perdido o seu tempo e destruído o seu coração na mão de quem não lhe ama? Pense nisso. Pensemos em Eliézer, homem de Deus, servo de Abraão. Até o próximo podcast.